Jesus, aleluia. Mamãe musalgati, aleluia. Mamãe musalgati, aleluia. Damos a Jaduna, aleluia. Damos a Jaduna, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Yala mayu dole, yala mayu dole, barke sunjibi, barke limiji, kugemi Yesu, gadengi jambuzeti, kugemi Yesu. Aleluia, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia.